Bem-vindo, galerinha, a mais um Não Podcast. Eu sou o Jordano e hoje eu estou... Eu não, né? Nós estamos aqui gravando de uma terra diferente, uma terra que acho que poucos de vocês conhecem, tá? Uma terra onde dragões, leões e lobos estão em conflitos e a gente vai tentar passar um pouco desse universo para vocês. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá o quê. Aqui é o Davis, galera fica chamando de baiano aí. Tô aqui, a gente vai gravar hoje um pod sobre Game of Thrones. A gente não sabe nada da série, nós somos iniciantes, conhecemos bem pouquinho, aí vamos tentar falar, passar pra vocês um pouquinho que a gente sabe. E aqui é o Daniel, né, mais uma vez, e eu vou pedir desculpas já desde já, porque eu tenho a certeza que eu vou ter que ficar aqui julgando um ou outro, acabando uma discussão ou outra, entendeu? Então se eu tiver que bater um martelo aqui, dar um grito, vocês não se preocupem que tá tudo bem. É, galera, isso aí, aqui é o Zuaivini, né? Vocês já sabem bem, eu tô aqui pra quê? Pra untar esse pessoal, né? Mais nada, só isso. Como sempre. Pra variar. Pra variar, então, né? Como o Davidson já falou, o tema dessa semana que a gente escolheu foi a série Game of Thrones, né? Devido ao lançamento agora, e é uma coisa que todo mundo aqui curte, entendeu? Todo mundo, pelo menos, que tá participando desse cast, então a gente vai trabalhar um pouco em cima disso. É, meu principal desafio aqui vai ser, porque a proposta da gente é falar sobre a série e o primeiro livro. Vamos falar sobre isso aí, vai ter uma zonazinha de spoiler. Quem não gosta de spoiler, para de assistir em certo momento, ou para de ouvir em certo momento, que a gente vai avisar e tal, que a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo livro. Então, meu principal desafio nesse cast é justamente segurar a língua para não faltar spoiler sobre terceiro e quarto livro aí, que é o que a gente tá lendo aí, o Jordano aí. Eu e o líder. Sim, sim, exatamente. E se você está pensando assim, e o terceiro, e o quarto, e até o quinto livro? Gente, olha só, se a gente fizesse todos os livros, né, isso aqui teria 5 horas e vocês nunca escutariam, entendeu? Então, fica para outra hora, como você imagina. A gente vai fazer mais adiante um post sobre o terceiro livro e o quarto, que na minha opinião o terceiro é o melhor livro, mas não vem ao caso nesse momento. Então, não vem nada ao caso agora. Então, segue em frente. Então, galerinha, vamos começar sem mais delongas. Começar assim, o que é Game of Thrones pra vocês? Daniel, me dê seu... O que é Game of Thrones pra você? Cara, assim, desde que eu terminei o primeiro livro, assim, mas desde o primeiro livro mesmo, porque o primeiro livro pra mim é uma introdução, entendeu? Mas, assim, cara, você vê ali duas conclusões básicas, entendeu? Eu não quero nem falar em que personagens e tal, mas, assim, você pega, por exemplo, a questão da honra, né? Que, assim, você tem um personagem que se ferra ali bastante por causa da honra. Então, o primeiro espaço que o Martin te dá é o seguinte, tipo, cara, a honra aqui no campo de batalha não funciona, entendeu? Ser honrado, você vai se ferrar, você vai morrer. E bem isso, entendeu? E o segundo, cara, é uma coisa assim que a gente tem que levar pra nossa vida. Vocês sabem o que é? Não, diz aí. Diga. O quê? Cara, o segundo é que, assim, o livro mostra claramente também. Uma mulher, cara, qualquer mulher, não importa o que ela seja, ela pode acabar com a vida de um grande homem, cara. Verdade, eu repito, Daniel tem razão. A gente vê isso a série toda, velho. Exatamente. Mulheres fudendo a vida de homens. Então, como sempre. Pra você, o que é Game of Thrones, cara? Rapaz, Game of Thrones ali é um jogo de tronos. Ah, não diga. Não diga, meu filho. Eu acho que. Eu não sei lhe responder o que é, mas tipo. O que me faz pra gostar você, da série? Cara, o que é pra você isso? Pronto, o que me faz gostar da série. É justamente a humanidade dos personagens, velho. Eu discuto muito com o Jordano porque tem uns personagens que a gente discorda aí de gostar ou não. Mas eu gosto da humanidade, eu gosto de personagem que faz besteira por ser humano. Tem personagens que fazem besteira porque tem sentimento pelos filhos, tal, sentimento materno. Tem personagem que faz besteira porque não é aceito de onde veio, nem pra onde foi. Tem uma série. Essas características, essa profundidade que os personagens têm, que todos os personagens têm. Não tem nenhum personagem raso na série. E é isso que me faz gostar da série. Epa, personagem raso tem um, viu? Qual é? Tyron, mano, bem baixinho. Ah, tá. Nossa. Meu Deus do céu. Enfim. Pergunta pro Vini agora. E você, Vini, diga aí, o que é que Game of Thrones é pra você? Bem, Game of Thrones aí, pra mim, desde o início, cara, me pareceu uma pilantragem gigante, cara. É, resumindo os Jogos do Trono, cara, é pilantragem, é armação, é enganação, é só o pessoal se aproveitando um do outro pelas costas. E é isso, Game of Thrones pra mim, é uma pilantragem, um roubo, um furto. Só pelo trono, uma luta pelo trono, um furto pelo trono, aonde o irmão mata os irmãos para poder tomar o trono, ou então a mulher mata o rei para poder dar o reino ao filho. Ou então é uma mãe que começa a fazer merda para salvar um filho, mas em vez de salvar o filho, ela fode o marido e o resto da família inteira, e mais o reino, né? Ou seja, os Jogos do Tronos. Ou seja, o que você já falou, né? O que você está dizendo não. É que Game of Thrones é a nossa vida real, universo medieval paralelo, né? É basicamente exatamente. Isso. Não é basicamente, é literalmente isso mesmo. É literalmente isso. É literalmente. Se vocês repararem um pouco, vocês podem trazer o Jogos do Trono para o nosso tempo. Porque é a mesma coisa. As mesmas coisas. Pior que é. Um querendo engolir o outro, um querendo... Pra ganhar o outro. Do homem, rapaz. Eu só sei, cara, que Game of Thrones me ensinou o quê? Game of Thrones me ensinou a não gostar de nenhum personagem, cara. Né, porque, rapaz? Por incrível que pareça, todo personagem que atrai você, né, cara? Não todo, eu tô exagerando. Mas, em parte, cara, o macho trata de matar, que é pra provar que não tem essa de favorito. Rapaz, comigo é o seguinte, todo personagem que eu venho a gostar, ou o personagem morre, ou ele é mutilado, ou ele é desfigurado. Qualquer uma dessas três coisas acontece com todos os personagens que eu gosto. Então, exatamente. É o que eu tô falando, cara. É uma coisa tensa demais, cara. Quando eu começo a ler um capítulo do livro, que eu vejo assim, caralho, esse bicho que apareceu é foda, velho. Ele é foda. No outro capítulo, o cara morre. É, eu já fico esperando. No outro capítulo, acontece uma desgraça com o cara, velho. Eu já fico com medo, cara. Quando aparece o personagem, quando eu começo a gostar do personagem, eu já fico triste por ele. Exatamente. Ah, cara, sabe o que acontece muito aqui? Tipo, tem muita gente que chega pra mim, né? Até porque eu posto muita coisa no Facebook sobre Game of Thrones e tal. Curiosidade, vocês veem, vocês sabem se tem no Facebook. Mas, assim, as pessoas vêm, ah, você tá assistindo Game of Thrones e tal. Aí, tipo, pô, então, o que você me indica, cara? Tipo, quais são os personagens mais legais? Eu, cara, olha só. Regra número um, você não pode gostar de nenhum personagem. Exatamente. Né? Aí, a segunda pergunta que as pessoas me fazem, cara, é uma que me dá muito medo de responder, porque as pessoas perguntam, né, baseado na série. E a pergunta é a seguinte, tipo, cara, me dá um resumo aí da história. Eu, velho, eu tenho muito medo de dar um resumo pra qualquer pessoa, eu não consigo fazer uma sinopse da história pra alguém que queira assistir e não queira spoiler. Tu começa assim, cara. Começa com Aegon primeiro, o conquistador. Entendeu? Ele veio da Valíria e tal, com as irmãs. É. Meteu o pau em todo mundo. Aí tu vai contando, velho, a história. Esse é o problema, entendeu? Você se arriscaria a dar aqui uma sinopse básica de o que é Game of Thrones, o primeiro livro, primeira temporada? Sem dar spoiler. Depois do misterioso... A sinopse do Game of Thrones, cara, é bem simples. Depois do... Game of Thrones é os jogos pelo trono. Pronto, essa é a sinopse. Mas inicialmente Acabou. Não é um jogo pelo trono. Inicialmente a gente tem o rei, a mão do rei morre misteriosamente. O rei vai chamar, vai no, na, no, nas terras de um amigo, uma terra longe, local longe lá, ele vai pra Winterfell, bem ao norte... Buscar o um amigo pra chamar pra ser a mão do rei. Aí a partir daí que começa a história. Aí ainda não é um jogo de tronos, diga. Baiano, se você já deu o spoiler inteiro aí de dois episódios, cara. Qual foi o spoiler? Você quer dar um resumo sem spoiler, você chega. Game of Thrones é literalmente um jogo pelo trono. Pronto. Isso já é uma sinopse. Não, isso aí é a tradução do nome do livro. É. Tecnicamente, o não, que não, porque o nome do livro não é praticamente esse, né? O nome do livro é o quê? Jogo dos Tronos. As Crônicas de Fogo e Gelo, cara. Jogo dos Tronos é... O nome da série é As Crônicas de Fogo e Gelo. O nome do livro é Jogo dos Tronos. Ah, o nome do livro, pra mim, é As Crônicas de Fogo e Gelo e o nome do episódio. Você é maluco, velho. Jogo dos Tronos, cara. O nome da série é As Crônicas de Fogo e Gelo. Ah, cara, não, mas não faz diferença, cara. É a mesma coisa. Então, assim, porque... É, fazer sinopse sem dar spoiler, cara, é complicado. É, mas eu tô convido. Que nem agora no livro 4 que a gente foi ver no final, cheio de spoiler aquela sinopsezinha. Então, eu apostaria com... Eu falaria exatamente como o Vini falou aí, cara. É um jogo pelo trono. Acontece... É cobra comendo cobra e só tô vendo pra entender. Cara, acabou. Não, dá mais não, isso, não. Você vai... É leão tentando comer veado e é louco correndo atrás do leão. E os dragão voando em cima. Bem, e a bem... tá pulando na água. Bem metafórico agora, né? A muito truta pulando na água. É, tem a truta pulando na água. A truta fazendo trutice. Não, tem uma comunidade do Orkut. É porque o Orkut, o Facebook ainda não conseguiu trazer aquele formato de comunidade que o Orkut tem. Isso é legal, velho. Isso é legal, mas... Continua o que você tá falando, que você disse isso no último cast, tá? É que eu defendo isso até o fim. Mas enfim, tem uma comunidade no Orkut. O baiano do Orkut, né? Tem uma comunidade no Orkut que eu frequento, de Game of Thrones, que aí o pessoal lá tem... O pessoal acredita que... E eu concordo com eles, que a família, pelo menos nesse início de história, a família menos inteligente, a família mais, que faz mais merda, é a família Tully. Eu concordo. Mas aí a galera criou uma palavra para as ações do Tully, que são a tulice. Aí todo Tully ele faz tulice. Cara, mas essa palavra é bem interessante se você pensar, né? Porque tem a palavra tolice, né? Eu não sei se é exatamente. Aí dizem que os Tullys fazem tulice. Eu acho uma coisa legal. E a galera também tirou isso aí. E o pessoal lá, eles ficam matutando as coisas assim, que é umas coisas interessantes. Porque, tipo... Roster Tully, que é o atual Lorde de Corrhil, ele, a esposa dele, tem descendência lá de Harrenhal, do antigo Harrenegro. A família dela tomava... Não lembro se ela tem descendência do antigo Harrenegro ou se do último dono, do último senhor de Harrenhal. Aí o pessoal diz que a tulice dos Tully faz parte da maldição de Harrenhal. Tá, deixa eu só comentar um negócio que eu acho importante. A gente é bem iniciante nesse universo de Game of Thrones, entendeu? Então, assim, qualquer pronúncia errada que a gente tenha, diferente da de vocês, não nos critique, entendeu? É. Não, eu tô falando isso porque, assim, eles chamam Harrenhal, né? No caso, eu já chamo de Harrenhal, entendeu? Só que eu acho que a dele tá mais certa do que a minha, mas eu já peguei o costume, então mesmo que eu tente corrigir, vai sair errado, cara. É, eu chamo de Harrenhal, cara. Sempre chamei de Harrenhal. É, nunca nem tinha pensado como é Harrenhal. É, não, pois é, então, é pra vocês verem, entendeu? Eu já chamo de Harrenhal. O importante é que dá pra entender, era né? Era exatamente isso que eu ia falar. Até entre a gente tem umas pronúncias diferentes, entendeu? Então, não tem problema, a gente vai ter esses choques aí e tal, porque é um livro, no final das contas, né? Não tem ninguém pra pronunciar pra gente, a gente pronuncia da forma que a gente interpreta, da forma que a gente lê ali, aí cada um, às vezes, tem interpretação diferente. Então, a leitura é diferente. Mas vamos seguir. Dito isso, continue aí com a mulher do Roster. Aí eu sei que a mulher do Roster, ela tem ligação lá com os senhores lá de Harrenhal. Que pra galera que não sabe, Harrenhal, paira sobre Harrenhal uma maldição sobre todo senhor que tem lá. Então, todo senhor que dominou sobre Harrenhal foi amaldiçoado por algum motivo, teve alguma coisa tal, que a gente não vai entrar no mérito. Mas aí ela tem essa ligação. Então o pessoal costuma dizer lá que essa tulice dos Tully é justamente por causa dessa maldição aí. Só pra dizer aí, os Tully são... Além de Roster, a gente tem nessa geração Edmund, que é o primogênito. Depois dele... O herdeiro. Depois dele, o herdeiro. Depois dele vem a Catelyn. E depois a Lysa, não é isso? Isso. Isso. Aí, são esses três filhos aí do Roster. O Roster tem um irmão também, que é o Peixe Negro. Que é o... Bryden. Bryden Tully. Que, na minha opinião, é o melhor Tully. É o único Tully que salva, né? eu até gosto de Catelyn justamente por achar ela humana. Mas em termos de livro, eu acho que o melhor Tully mesmo é o Brandon. Mas vamos seguir aí, vamos... Eu não vou mentir não, eu gostava da Cat no início, cara. Eu achei ela uma pessoa bem inteligente e, cara, naquela parte que ela pega o Tyron, falando da série e do livro também, né? Ela captura o Tyron, junta todos aqueles guerreiros pra capturar o Tyron ali, cara. Eu falei, cara, essa mulher é foda. Pegou o Tyron, acabou. Mas, porra, depois que eu vi a merda que ela fez, eu falei, ah, me enganei, é só mais uma merda aí que você achando. É, cara. Ela pegar o Tyron ali foi uma cena bonita, foi pressão, porque ele foi tava perfeito. Lá. É, foi uma cena bonita, ele lá no bar, lá, não sei quem, porque meu pai te deu isso, lembra de mim no casamento, lembra de não sei o que e tal. Foi uma cena bonita. Foi uma coisa bem, bem legal, mas. Bem, estrategicamente falando. Aí o pior de ela pegar Tyron foi ela levar ele pro vale e deixar ele sair depois. Exatamente por isso que eu falei. Que ela foi, que depois daquela parte que ela leva ela pro vale e depois deixa ele embora, cara, foi a pior merda possível que aconteceu ali. Agora, mas, tipo, convenha, não foi só ela que deixou ele embora, né, cara? A irmã dela fez o favor de... É. A burrice que ela fez foi, sei lá, 20% da burrice que a irmã dela fez, porque... Ah, burrice não. Tulice, cara. O que, mas que também, porra, convenhamos. Apesar de tudo isso, apesar de toda a snobi, burrice, retardasse, tulice que teve ali, cara, o Tyron também teve uma sorte do lado dele. Porque... Conheceu o Bron. Foi conhecer o Bron. Aquele mercenário. Um dos poucos personagens que eu gosto que ainda não morreu. Pelo menos até o livro 2, né? Não sei do restante. Não, tô falando então, até o livro 2, o resto eu não sei. Rapaz, isso até o livro 2 é spoiler, velho. Então, de spoiler, lembra? Não, peraí. Não, então, não por falar... Não, eu acho, ninguém vai se preocupar com a morte do Bron. Claro que se preocupa, cara. O Bron é o Bron, cara. Mas até... O Bron é Bron, velho. O Bron é Bron, né? Pô, então... O Bron é Bron. É o que eu tô falando. Então, não foi totalmente só burrice dela. Foi uma parte... Mas também teve uma parte de uma porcentagem mínima ali da sorte do Tyron. De ter conhecido alguém excepcional. É, mas a burrice foi, tipo, aceitaram o julgamento por batalha ali. Ele não era pra ser julgado, era pra ele ser mantido como cativo. Era pra isso ter acontecido. Aí ela cometeu... Ela sabendo que a irmã dela é desequilibrada, pega Tyron e leva pro vale. Ela tinha que pegar Tyron e levar para o Winterfell. E o Winterfell deixar ele lá como um escravo. Deixar ele preso, né? Como prisioneiro, né? É, cativo. Cativo, exatamente. Se ela não queria levar pro norte, que ela tava longe, já ela podia voltar pra Corre Rio, né, velho? Pra Riverrun. Se ela voltasse pra Riverrun, provavelmente não ia acontecer essa merda que aconteceu. Porque Roster tava lá pra... Roster Tully, que é também é sabido, é inteligente, tava lá, né? Ele pois tava é, lá, né? Mas eu acho que ele já tava morrendo, né, cara? Mas... ele não tava morrendo, não, Jordano. Jordano, merda, cara. Jordano tá soltando spoiler que só porra aí. Porra, Jordano. Tá difícil, velho. Eu sabia. Vamos seguir o roteiro, hein, cara. Lá. Vamos seguir o roteiro. Bom, galerinha, deixando isso um pouquinho de lado, a gente vai começar a falar agora um pouco sobre as famílias, né? Acho que... Qual a primeira família que vocês acham que merece destaque aí? Os Lannister. Você se propõe a falar deles? Então é isso que eu tô entendendo? Claro. Qual dos Lannister? Oxe, os caras você são... Você vai começar a falar desses playboyzinho vagabundo aí? Tem playboyzinho vagabundo nenhum, rapaz. Eu vou falar dos Lannister. Ah, tá que... bom. Eu esqueci que... daquela... Que estorra Batista com anorexia, cara. Não, eu vou falar dos Lannister. Ai, meu Deus. É, beleza, tipo... Eles são os louros da galera, eles são os louros de Westeros. Os louros, aí, vocês entenderam bem. Louros. Os louros. Os louros, ou seja... Os burros. Não. Piadinha com loura, né? Ai. Olha que... Não pode. As loiras. É isso que eu lembrei aqui agora. É... Mas enfim, eles são os louros da galera, eles são os ricos. são os ricos. A galera costuma dizer que o Lance é sem pagar as suas dívidas, porque o cara pode pagar, né? O cara pode pagar. E eles são os donos do Rochedo Castle, tem Twin Lannister lá, o fodão, comandante, miserável, comedor de... De quê? De mulheres aí, não? Come o velho. O velho vive na punheta desde que a velha dele morreu, mas. Não come nada. Em compensação, né? Em compensação, a filha dele, né? A filha dele, né? É uma comedora de irmãos, né? Ela é uma pessoa dada, ela é uma mulher dada. Uma mulher dada, é. Dada pros irmãos, pros primos. Pra o irmão, pra o primo. Não vamos. Não vem com essa cor, não, que tem o irmão, o primo, o padeiro, o leiteiro, o carteiro, o cara dos pardal, o cara dos corvos. Todo mundo. É só dar de graça se for irmão. O primo, se for Lannister, parente, é de graça. Agora, se não, ela cobra por hora. Não, lógico, não, cara. Afinal, pensa o seguinte, os Lannister sempre cobram suas dívidas, cara. Justamente. Eles não precisam de dinheiro, rapaz. Ela não cobra porque ela não precisa, ela não tem necessidade, rapaz. Ela não tem necessidade, ela é dona, ela é filha do dono do maior, do reino mais rico, das terras ela mais ricas. Ela não é dona de nada, velho. Ela é filha do dono, e é mulher do rei, velho. Ela é dona da dívida do rei também. Ela é dona da dívida do rei e é herdeira de Rochedo Castle. Herdeira não é, não. Ela não, é herdeira é o... É o Jaiminho. Era o Jaiminho. O Jaiminho, entregador de cartas, carregador de bicicleta. Era ele. O James ele não vai dar mais nada. O Tyrion, o pai deixa claro que não quer que ele herde o Rochedo. Então, a questão lógica aí vai pra festa. Não tem que herdar não, chapa. Morreu. Morreu é o Twin. Morreu o Twin. É o Tyrion. O Twin morrer, cara. Quem é que vai dizer que não é o Tyrion? Não é o Tyrion. Quem é que vai levantar a mão pra aquele anão minúsculo vagabundo? A rainha do reino? A rainha do rei? A rainha não vai te... Não tem moral pra nada não, mano. Rapaz, eu... Tu acha que a vadia do rei vai falar alguma coisa, cara? Não, cara. A vadia do rei, o Henry queria que fosse a Margaery. A Margaery, sei lá. Ela que ia ser a vadia do rei. O que eu sei é o seguinte. A Cersei gosta de dar. O Tyrion gosta de receber. Ela gosta de irmão. Então... Cara, eu paro por aí, entendeu? É. Na verdade tem... Fala uma ideia por aí. Tem um tamanho mínimo pra ela pegar, entendeu? E Tyrion tá baixo. Cara, não sei o tamanho do Tyrion não, cara. Isso já é contigo aí. É, não, eu tô falando de altura. Eu tô falando de altura. Seu mente pobreza, eu tô falando de altura mesmo. De acordo com a Shai, né? Ele é o gigante de Lannister. Exatamente, ó. Mas eu tô falando de altura, não tô falando de membros, não. Não, chato. Mas enfim. Enfim, vamos falar de alguma família realmente importante agora, né? É, vamos falar de alguém. Eu sei que o Rochedo Castle tá em cima de um bocado de mina. Tem um bocado de mina lá no Rochedo, no Oeste, por isso que os Lannister são ricos. Pronto, eu achei que quando você falou mina, eu achei que fosse garota mesmo. É, tipo, eu também pensei, sabe? Por um momento eu pensei, mas aí, pô, mina de ouro. Não, é mina de ouro. As mina de ouro, tal, com cabelo dourado e tal. Corta não, isso, chapa, corta isso, pelo amor de cola Deus. Fala mais não. Corta isso, pelo amor de Deus. Voltando, vamos falar de uma família realmente importante, né? É. Alguém se propõe, alguma família realmente, mas importante mesmo, cara. Acabei de falar. Eu, cara, importante, a gente tem que falar do Tully, então. Do Tully, não. A gente pode falar do Forever Alone lá. Não. O podcast por aqui. Eu acho que os Tully são mais importantes que os Forever Alone. Os Forever Alone são tão Forever Alone e Forevermente Alone que a gente só lembra deles no final, cara. É, eles... Não, cara, no segundo livro só, né? Porra! É, deprimente. Mas enfim, isso também faz parte do negócio que a gente não botou aqui, né? Mas provavelmente vai ter um mapa lá com a nossa representação meme das famílias de Westeros. É, os Greyjoy aí são os Forever Alone. Sim, mas deixando de lado eles, vamos falar de quem? Dos Tully? Dos Tully. Não, cara. Família é importante, cara. Tully não. Os Tully são importantes, pô. Alguém tem que servir os Sete Reis, né? Vamos falar do puteiro, cara, lá de Porto Real. Rapaz, na série só tem... As putas da série são muito bonitas, velho. Não, convenhamos, né? As putas da série são mais bonitas do que qualquer uma do elenco da série, cara. Rapaz, como é que você queria, cara? Você queria uma puta gorda ali, cara? É complicado. As putas tem que ser bonita, cara. No livro... Não, não tô dizendo que eu queria uma puta feia, não, cara. Mas, assim, umas atrizes mais bonitinhas ajudava também, cara. É, as protagonistas, né? As senhoras mais bonitas pra competir pois com é, as cara, putas. Porque, cara... Não, é triste, não, cara. Mas ali retrata a verdade, cara. Porque, porra, se a puta não for bonita, cara, quem é que vai comprar ela? Porque no mundo tem gente com fome, chapa. Tem público pra tudo, chapa. Eu só lhe digo isso. Vini no e livro já diz a campanha, cara. Já diz a campanha Fome de Lá, cara. Quem tem fome tem pressa. O que tem eu? O que tem eu, baiano? Eu ia falar, tipo, a Kathleen no livro é muito bonita, na série... É, na série tá... Caranga. Na série não tá gatinha não, velho. É, na série não tá tudo isso não, mas convenhamos, né? Tinha a Sansa, eu acho a Sansa da série bonita, mas a Sansa do livro dá de 10 nessa daí. Ai, a Sansa. Ai, a Sansa, uma coitada, que já deveria estar decapitada. Sansa povoando sonhos dos adolescentes, dos jovens que leram os livros. Eu queria, cara, eu queria. Ela podia até matar ela, mas mandasse ela empalhada tirando... pra mim, ama. Tirando o quê? Não, tirando eu, né? Porque a Sansa já tá morta, né? Pra mim, né? É, eu protegia ela sem problema. Eu matava ela, cara. E tu ia, dava briga. E tu ia junto se fosse ficar defendendo ela. Eu dava briga pra ela na minha casa. Eu dava briga. Miserável. Tá, é, vamos voltar pros reinos então, né? Senão a gente foge muito dos assuntos, como já fugiu. Vamos falar do Stully ou do Stark? Vamos do Stark, né, cara? Fala dos mais inúteis aí, vai. Fala dos Starks. Fala dos mais inúteis, né? Os Lannister, né? Ah, rapaz, se vocês repararem, se não tivesse Lannister, a história não desenrolava. A história ia ficar parada. Claro que tinha, a Dany tá do outro lado, cara. Sim, aí a Dany não chegou do lado de cá ainda não, meu filho. A Dany não chegou do lado de cá ainda não, meu filho. Não ia ter história, ia ficar parado. Mas eu fico satisfeito em ver 200 episódios de uma temporada só da Dany andando, mano. Também. Também, cara. Ai, a Dany. Dany. Pode me mandar 200 episódios da Dany andando no lado e 200 episódios da Dany, da Sansa andando do outro, chapa. Tá feito, cara. Não quero mais nada aqui. Ah, maravilha. É justamente a vantagem de ter uma Sansa a ter uma Dany. A Dany tem dragões, mas a Sansa tem algo que a Dany não tem. Ela é ruiva. Tem outra coisa que a Sansa ainda tem que a Dany não tem. Eu sei que tem várias coisas que a Sansa, que a Dany na série, ao menos na série, ela já tem, que a Sansa ainda não tem, rapaz. Na série... Eu cito 4. A Dany tem muita coisa que a Sansa não tem. A Sansa tem uma coisinha que a Dany perdeu. Ah, virgindade. Virgindade. Tem isso aí. Isso. Isso. É boa assim, mano. Ela já chega no quente. É, tem por... A Sansa ainda vai ter que queixar, chapa. Não dá. A Dany já vem doidinha pra dar. O nome podia ter a ver com isso, né, cara? Crônicas do Fogo e do Gelo. O fogo seria a Dany e o gelo seria a Sansa, né? Tá aí, não, Sansa, verdade. O pior é que a Sansa tá doidinha, coitada. Tá doidinha pra casar, tá doidinha pra ser esposa de alguém. Tá doidinha, mas... Tô doidinha pra dar. É porque ela não tem a malícia ainda do dar. Sansa, me liga, tá? É, tô solteiro. Eu tenho um reino aqui no meu bairro. Tipo, de 2 quartos. É. Liga, ô Sansa, se você tá ouvindo o cast, cara, liga pra esses 2 Forever Alones aí que estão cansados de namorar com a mão, cara. Faz esse favor pra eles. Eu dispensei minha mão, ela é muito fria. É muito fria, né? Muito fria, então eu dei um kick nela. Sei. Sim, cara, vamos falar dos Stark? Vamos falar dos Stark. Não, como... Deus, vamos falar dos Stark. Você fala quer que comece Stark. A falando desses Stark, desses nordes bárbaros analfabetos, cara? Esses analfabetos que só sabem falar Winter is coming? É, né? Tipo... Cara, mas é verdade, cara. A gente acabou de passar do horário aqui, se você não sabe. Tipo, mudou o horário de verão, sei lá. O Winter is coming, tá chegando, cara. É isso que eu falo. Quando... Eu tô esperando o inverno chegar pra dizer isso, cara. Eu vou chegar pra todos. Você vai esperar o inverno chegar pra poder falar que o inverno tá chegando? Eu tô esperando chegar pra botar no Facebook, cara. Winter is coming. Mas tudo bem, cara. Mas, cara, tudo bem, cara. Mas na série, no livro, cara, use esses Stark, cara. Só tem uma frase pra isso, ou então que seja voltada a isso, cara. O Winter is coming. O inverno está. Eu prefiro o Sam rugir. Todos os Starks, cara. Ignora o Davidson. Todos os Starks. Eu vou dar uma montada nele. Tô esperando. São foda. O único inútil ali, cara, tirando a raiva que a gente tem da Sansa, é o quê? O único inútil ali é o Hobbit, cara. Não, velho, inútil ele não é. Tô falando, cara. Convenhamos. Todos os Starks no livro, tirando o Rickon, que, pelo amor de Deus, o que é que um garoto de 6 anos vai falar, né? Exatamente. Tirando o Rickon, todo tem um ponto de vista naquele livro, cara. Menos o inútil do Hobbit, cara. Inútil ele não é, tá ligado? A gente não gosta das atitudes dele e tal. Mas ele não é inútil, não, velho. Não, olha só. Não vamos. Ó, convenhamos aqui. O Hobbit pode ser tudo, mas ele tem umas estratégias ou outras que são bem inteligentes. Não, no campo de batalha, o Hobbit é bom. Eu acho que são o conselho de guerra dele, cara, que é muito foda, cara. Mas um rei que ouve o conselho, o rei que se propõe a ouvir o conselho é um bom rei, velho. Nem ele tá sempre. Nem claro sempre. Que é. Claro Nem que sempre. É. Se ele confia. Ah, é, tá certo. Bom. Você propõe-se a ouvir o conselho, você propõe-se a seguir o conselho. Você não tá sendo um rei, você tá sendo manipulado. Ouça o que eu falei. Um rei que se propõe a ouvir o conselho é um bom rei. Eu não falei. Um rei que acata Nem tudo sempre, que o conselho cara. Manda. Nem sempre. Claro que é, velho. O cara tem, ele sabe que ele é jovem. Sabe que a galera tem que o Brynden Tully, por exemplo, é mais experiente que ele. Claro que ele tem que ouvir. Ele vai ouvir, vai analisar, vai ver que é a coisa mais inteligente a se fazer e vai fazer. Isso é ser um bom rei. Ser um bom rei é a. Fala aí. Eu só vou falar do Robin na parte de spoiler, um ponto então de vou ficar aqui. Ah, porque, olha só, um bom rei, cara, é aquele rei que arrisca, que ousa, que grita e que vai pra frente, cara, do campo de batalha. Mas o Robin vai pro campo de batalha. Só que, tipo, ele sabe que se ele for pro campo de batalha. Ele vai pro campo de batalha, mas ele sabe que se ele morrer no campo de batalha, a moral dos soldados dele, da equipe dele, vai ficar abatida. Então ele vai, mas ele se cerca muito bem. A galera mesmo fala que no campo de batalha, ele tem aquela. Ele pega o Jaime mesmo lá no, na Cocó. Ele pega o Jaime na Cocó e captura ele lá. Estrategicamente falando, ele sabe ouvir a galera, sabe botar estratégia em prática. E isso eu admiro nele. Só que tem um bocado de coisa aí que ele é babaca, muito idiota. Até o Martin, muito cara. Muito. Até o Martin sabe que o cara é tão inútil que ele não se deu o trabalho de dar um ponto de vista pro cara, cara. O Ned tem ponto de vista, a Catelyn tem ponto de vista, a Sansa tem ponto de vista, a Arya tem ponto de vista, o Bran tem ponto de vista, até o cachorro, até o Snow, até o bastardo até da família. Até o Snow, que não é Stark, tem ponto de vista. É, que é o bastardo dos Stark. Só falta o Rickon, porque tem 6 anos, eu até entendo não ter ponto de vista ainda, porque ainda tem esperança em ver um ponto de vista dele. Com certeza, já pensou, né? Já pensou, abriu o livro, tá? Peraí, imagina um ponto de vista do Rickon, cara, como é que seria? Vai, tenta me explicar aí, agora eu gostei de ver. Imagina o ponto de vista dele, futuro, cara, sei lá, vamos ver que tem um time skip na série, entendeu? Passe-se alguns anos, tá? Pra mostrar como é que a galera tá e tal. Mas aí ele... Eu tô falando assim, hoje, imagina se tivesse um ponto de vista do Rickon, como é que seria? Como que seria? Tipo, eu queria ver o ponto de vista dele escolhendo o nome do lobo dele. O ponto de vista pra ele escolher foi o nome do cachorro de campo foi o puro. Shag Dog é o melhor de todos os lobos ali, cara. Aham. Uhum. Agora, é o nome mais inútil e mais criativo de todos, né? Só pra mostrar o quão parcial vocês são. Ó quanto tempo a gente tá falando de Stark, ó quanto tempo a gente falou de Lannister. Alguém dá mute no Davis aí, por favor? Sim, senhor. Usando ele agora. Deixa ele. Cara, pra mostrar olha só, o quão então, parciais então, vocês assim, são. Me diz o seguinte. Quantos personagens do Lannister tem ponto de vista no livro 1, hein? É, faz esse favor. Tem um, que eu não falei dele. Ah, né? Exatamente, é, então né? Fique em silêncio, porque você já teve a sua chance. Perdeu. Vamos contar dos Stark. Quantos tiveram no primeiro livro? Vamos começar aí pelo Bran. Daqui a pouco vem a Cat. Daqui a pouco vem o Ned. E depois? A Arya, até a Sansa, porra. A Sansa. Todos os Starks, com exceção de John e E Robb tem. Tá faltando um Stark aí, cara. Pra mim, ele é o mais foda de todos. Literalmente, o mais foda de todos. Exatamente, ele é o Tony Stark, cara. Aham. Uhum. O meu Stark homem de ferro. Ele não tem ponto de vista. Porra. É. Ele devia ter. Cara, o cara tem dois filmes só pra ele. Cara, o cara tem. Exatamente isso que eu ia falar agora. O cara tem dois filmes pra ele. Pra que ele vai querer se importar de ter uma fala ou um ponto de vista em um livro? Ele tem dois filmes pra ele. Tem não sei quantos mil HQs pra ele, cara. Quantos Pronto, mil agora, HQs saíram? Vamos falar agora sabe, de uma família mais importante que os Stark, pô. Você sabe que ele é o herdeiro das Ilhas de Ferro, né, cara? Claro, ele é o herdeiro das Ilhas de Ferro e é o herdeiro do nome Stark. Eu começo a casaram, cara, que casaram. Ele seja filho da... Eu não vou falar o nome. Tem problema falar o nome dela agora ou não? Ah, fala não, logo. Que é? Da Asha. É, provavelmente ele é filho da Asha com, sei lá, com o Rickon. O Rickon. É só... Exatamente. Filho da Asha com o Rickon, cara. Claro. Perfeito, fechou. Vai ser... Acha que na série vai se chamar Yara Greyjoy? Não. Sério isso? Ah, é, tá, vamos mudar o nome dela. Porque que... vai ficar muito que... parecido com Osha, velho. Porque tem a Selvagem, mas, sei lá, chama Por favor, Osha. Né, cara? Vamos fazer a série, mas estão transformando a série numa série para... Não tô falando de quem curte, de quem gosta da série, né, cara? Mas assim, estão fazendo uma série para idiotas. Porque, por favor, cara, falar que a galera vai confundir é subestimar demais a inteligência do telespectador. É, mas eu não sabia disso, não. Eu fiquei, tipo, desiludido com isso. E detalhe, a Osha é tão importante, né, cara? Porque, assim, ela tem a participação dela no livro 1, cara, mas, porra, cara. No livro 1, a Osha só tem, só aparece lá pra terrorizar o Brão mesmo. Inútil. Desliga o Daniel aí. Um tapa no Daniel agora. Sim, eu acho que agora a gente já deve... Que esse assunto não, chato deveria ter passado. Não, peraí, tem um Stark que a gente não falou ainda, cara. Não, a gente já falou de Stark demais, rapaz. Bora falar de Stark. Peraí, só vou falar mais uma coisa de Stark. Que não tem ponto de vista, cara. Alguém se lembra, quem? Não tem ninguém mais, não. Não tem, tem mais Stark, pô. Não. Ó, já falamos do Bran, falamos da Sansa. Tem o Bastardo também, que tem o ponto de vista dele. O Jon. Tem o Ned, a Cat. Tem o Tyrion também, que tem ponto de vista. Tem o... É, todo mundo já, o Robb não tem ponto não, de vista, cara, tem é inútil. O Benjen. Benjen? É, falta ele, coitado. Terceiro do Robb, cara. O cara é o primeiro prato dele, ó. O cara Nossa. É o primeiro patrulheiro da muralha, cara. É mesmo, né? Porra, o cara, ele é foda. Ele é foda, velho, ele é um Stark foda, cara. Ele é o Stark mais foda que tem. Irmão de Eddard Stark, ou o mais famoso Ned, né? Aham. Uhum. Agora, uma coisa que eu sempre fiquei curioso, de onde que eles tiraram Eddard Ned, cara? É, boa. Também não sei, cara. É ridículo isso. E outra coisa, por que a Patrulha da Noite, todos os patrulheiros da noite, porque todos os patrulheiros da noite usam o lema dos Starks como fala principal também? Aquelas porra também são analfabeto, cara? Não, cara, todo mundo tá chegando. Todo mundo da mulher fala a mesma merda, cara. O Winter is coming. Porra, eu já sei que o inverno tá chegando, mas porra. Lembre-se, o inverno está chegando. Cara, não, sabe o que me irrita mais nisso, nesse lema? É que o único reino que fala isso é um reino onde tá sempre nevando na série. É, exatamente. Então, meu amigo, o inverno já chegou há muito tempo. Há milhares de anos atrás. Pra o lema dele deveria ser o quê? The Winter Never Go Away. Aham. Uh-huh. Ou então é... The Summer is Not Far Away. Vamos mudar de família, vamos. Unta o Vini aí, por favor. Alguém unta o Vini. Vini, se unte, por favor. Não, isso é uma ordem que eu não posso fazer. Eu posso se untar. Tá, vamos falar então de família importante, né? Vamos falar dos viadinhos, cara. É, verdade, os viadinhos. Os chamados famosos Baratheons. A gente já não falou dos Lannis? peraí, eu vou ter que defender os Lannister. Os Lannister não tem disso, cara. Isso é um fato, desde o início, que Viadinho, os Lannister não tem nada, cara. Vou ter que defender os Lannister agora. Tem razão. É porque viadinho, cara, fica pro cara ser viado ali no game, no universo do de Game of Thrones, cara, o cara tem que ser muito macho, cara. Então, realmente, os Lannisters não tem nada com isso, cara. É, os Lannisters não tem nada com isso. Eles são os leãozinhos, cara. Eles são os Rei Leão, cara. Eu acho que, tipo, o leão come um lobo, entendeu? O leão assusta um lobo, mas... O não que? Um leão gigante. Assusta um Dire Wolf? Um leão assusta um Dire Wolf? Um leão assusta um Dire Wolf? Onde você leu isso? O Vini gastou agora, viu? Não! Caralho, tipo, ele travou, tipo, arranhou o disco ali, cara. Foi uma travada de disco proposital, pra travar qualquer fala. Tá, ok, vamos falar então dos viadinhos logo. Fala o que aí. Você tem pra falar dos viadinhos, Daniel? É, você quer tanto falar dos viadinhos. Eu não sei, cara, eu não quero falar dos viadinhos, sei lá, cara. Viadinho, quem tem do viadinho? O viadinho master é rei, né, o nosso tio Robert aí. Quem? Tio do caralho, não meu. Nosso tio Robert, verdade. Tio do caralho, do cabrunco, não meu. O personagem que eu não gosto é o Robert, velho. Eu não gosto do personagem de jeito nenhum. Eu não gosto do Robert, tá ligado? Eu até gosto da Cersei chifrando ele, porque eu não gosto do personagem. Ei, velho, na boa, o Robert é o personagem mais macho da história todinha, cara. Verdade. Ele é o mais macho das... Tipo, ele é o personagem... É o mais macho e o mais retardado também. Véi, se você fosse trazer o Robert pra hoje, ele seria aquele marido machista que bate na mulher, velho. Esse seria o Robert, velho. Não, ele é macho. Acho que não. Seria sim, velho. Seria. Acho que não. Aquele marido que chega de noite bêbado e você tem a obrigação de fazer sexo comigo, que não sei o quê. Seria o Robert, velho. Não. Esse... Ah, cara, mas é. Ele pegou as mulheres mais bonitas da série. A gente já falou que tudo quanto é vadia na série é bonita, né? Exatamente. É. Então, ele pegou. Convenhamos que a Cersei é azeda pra cacete, viu, mano? Ela é. Ô, velho, ela foi estragada pelo Robert, né, velho? Ela não. Já era... Ela não é... Ela, ela foi estragada pô. Pelo Jaime, desde nova. Verdade. É. Ela foi estragada pelo Jaime. Ela já veio podre. A Chiquinha já veio podre, né? Por causa do Jaiminho, né? Já veio estragada. Jaiminho já vinha... Ela até quis ser feliz com o Robert, velho. Mas o Robert não ajudou, não. Robert é o personagem, nesse primeiro momento da história, é o personagem que eu menos gosto. Eu posso dizer Robert que é o personagem que eu menos gosto. Rei dos Sete Reinos que foi morto. No resto dos Sete Reinos, né, cara? No resto dos Sete Livros, porque ele morre, ele né? Ele morre no primeiro. Então, existe o primeiro momento pra ele. É o momento único. Não, eu não gosto dele. Né, quando a gente fala do passado e tal. Mas Robert não. Foi o rei mais foda que eu já vi, cara. Você é maluco, tão... rapaz? Não, cara, ele foi. Ele fudeu. Claro que foi o rei mais foda, cara. Ele não, conseguiu ele... morrer pra um javali. Pra um porco, cara. Ah, cara, não. cara, ele é o Fred Flintstone daqueles filmes, cara. Isso, dane-se. Entendeu? Ele fez aquele passinho de boliche lá no filme, cara. Todo mundo lembra disso, não é possível. Porra, ele é foda por causa disso. Verdade, cara, bem lembrado. É. Ele é foda, cara. Ele é o rei mais foda que tem, por isso, cara. Não tem. Velho, então, é exatamente isso. Ele é tão bom que ele conseguiu morrer bêbado, velho. Exatamente. Exatamente, cara. Qual é o outro rei que tu vê que morre bêbado? Porra! Detalhe, ele comeu quem matou ele, viu? Ele não, né? Ele mandou a galera comer quem matou ele. Exatamente, cara. Olha só que esse da Cersei foi o javali mais gostoso que ela já comeu na vida dela. Opa, isso vindo dela me dá medo, cara. Ele era um Lannister também? Não, o javali não era Lannister, não. É, ela falou que foi o mais gostoso que ela comeu. É, mas ele ficou douradinho depois que assaram ele, viu? Eu acho que já deu pra galera perceber que eu sou o único que gosta dos Lannisters aqui, né? Que o resto é tudo hater dos Lannisters aqui. Hater? Hater. Hi, hater. Aquele... É chamado disso, Ritter, eu acho. Mas, então, além do nosso rei do boliche aí, o nosso amigo Robert, né? A gente tem... O quê? É nosso rei do boliche, sim, cara. Você nunca viu The Flintstones, não, cara? Não, mas eu não tô negando nada, cara. É o mesmo eu ia falar Baratheon. O nosso Robert, eu ia falar Baratheon, mas como você continuou... Então, o nosso rei do boliche aí, ele tem dois irmãos, né? Os Tênis, né? Que, tipo... Esse... Tipo, é macho. Se Robert era macho, cara, esse aí, tipo, nasceu pra ser o oposto do irmão mais novo, né, cara? tem uma frasezinha que diz assim, que é o mestre diz, falando, o mestre que criou os três, Robert, Stannis e Renly, ele fala que o Robert era ferro. Não, Robert é aço, mas o Stannis é ferro. Ferro duro e negro, que antes de se dobrar, vai quebrar. E o Renly... Gosta o Renly é cobre. Não, o Renly é cobre. É bonito de se ver, brilha, mas não tem valor nenhum. Exatamente. É uma bandida. É uma bandida. Ui! No livro 1 e 2, o Renly é o meu personagem, é um dos meus personagens favoritos. Eu gosto do personagem. Eu curto, velho, o Renly. O Renly é foda pra cacete, mano. Sim, eu também curto. Mas nada nega que o símbolo do Baratheon foi em homenagem a ele, cara. Exatamente. Isso ali foi uma mensagem dos deuses. Bote um viadinho, porque um dia vocês vão ser comandados por um. Exatamente, mas ao menos na série, né? Convenhamos. É, na no série. Livro, na série, pô. No livro ninguém sabe até hoje o que ele é. Não, o Marty deu uma entrevista dizendo que o personagem era gay. Ah, que o Marty se foda também, cara. Nem o Marty sabe mais. Se ele soubesse, ele já tinha deixado explícito isso no livro. Na verdade, mas ele até ele tá na dúvida. Ele deixa implícito, rapaz. Tem umas situações aí que se você parar pra analisar, realmente... Você passa daquele negócio assim... Ah, eu acho que eu já sabia por aí mesmo. É, você não nota porque você não tá prestando atenção. Mas depois que a primeira pessoa fala, você já vai lendo algumas coisas assim, aí você vê, realmente, ele deu pinta aqui. Realmente aqui ele... Tá bom. É verdade, Os Stannis, cara, os Stannis. O Daniel tava falando que o Robert é macho, eu tava pensando que o Stannis deve ser o bárbaro, cara. Pra ser um ferro, ele é bárbaro. Não, cara, na verdade eu tenho pena do Stannis, ó. Sério, velho, o cara assim, sabe aquele cara que tá certo? É o bárbaro, né? Cara, o bárbaro tá certo. O cara tá correto. Então, é o bárbaro. Tá correto em tudo que faz, mas mesmo assim, velho, não tem ninguém pra ajudar o pobre, cara. O pobre fica se fudendo sozinho, velho. Não, é sério, é de dar dó, cara, é de dó do personagem, cara. Ah, okay, aliás, cara, não, o livro ele é o personagem que faz isso, né, cara? O livro 1 mostra claramente isso, porque assim... Do Henry, tudo bem, ele tá ali, você vê que ele existe e tal. Agora, cara, todo mundo fala dele desde o início do Stannis, mas ele não aparece, cara. É, coitado, ele tá certo em tudo e tal, mas ninguém dá atenção. Ninguém lembra que Stannis... Pra quê? Pra quê dar atenção a Stannis? É a mesma coisa daquilo, pra que vão se lembrar de um bárbaro? Um bárbaro tá ali só pra matar todo mundo. Mas o bárbaro tá matando. Mas o bárbaro tá ali certo pra matar todo mundo, tá todo mundo contra ele. O Stannis não é bárbaro, ele só é... Tipo, mal interpretado. Ele é duro demais, ele só é rígido demais. O Stannis só serve pra falar aquilo que eu tava falando, entendeu? Enquanto que o Henry, aliás, enquanto que o Stannis é ferro, o Henry gosta de levar ferro. Entendeu? Então... Exatamente. Vamos partir pra outra família logo. Vamos tá falar um pouquinho... complicado esse assunto. E os tal dos famosos Tully? Os Tullys. Qual é a participação dos Tullys na primeira temporada? Eu vou dizer aqui os Tullys do primeiro livro. Os Tullys. Catelyn, Sansa e Robb. Peraí. Sansa? Esses são os três Tullys do primeiro livro. Porque, convenhamos, Sansa, Robb e Catelyn não tem nada de Stark. Os três são Tullys. Isso é verdade. O que sobrou de Stark em Jon Snow, que eu tô pra ver, cara, Stark que nem Jon. O que sobrou em Arya, talvez até em Bran e Rickon, que eu não vejo Bran como tão... Não vejo Bran tão Stark, como porque ele é criança até. Mas o que sobrou nesses dois personagens aí, na Arya e no Jon, faltou em Sansa e em Robb. E Catelyn a gente aceita porque ela nasceu Tully, né? Ela nasceu sob a luz dos sete deuses e não sob a luz da árvore sagrada. É, ela nasceu servindo todo mundo já. Ficou com uma bandejinha na mão já. Uhum. Nasceu servindo todo mundo, olha só. É uma coisa interessante, os Tullys só servem na série, eles só servem pra servir aquele reino que... Então assim, já que o Tony Stark é um... Como é que eu posso dizer? É um... herdeiro bem distante aí, né, um descendente bem distante dos Starks, No caso, um descendente bem distante dos Tullys seria quem? Seria o nosso velho e querido Alfred, do Batman. Verdade. Boa, boa. Verdade. Entendeu? É, mas falando sério, tem de Tully na série, a gente tem a Lisa, tem o Roster Tully, o Brendan Tully, o Edmund Tully, só esses, né, Jordano? É, desses daí eu só tiro um de útil. Pior que é. Não, o Roster também, reza a lenda que ele foi bom. Não, ele reza a lenda, né, cara? Mas, tipo, reza a lenda que a gente não viu essa lenda ainda, nem quando falam do passado, cara. Então, assim... Véio, o cara reza a lenda que a Lisa é uma maluca retardada, doente, doida, com um filho. Sim, sim, sim. Mas o filho, desde criança, já sabe as coisas boas da vida, cara. Não, né? Verdade. É, não, isso aí, né? Isso aí não, cara, dá pra mentir. Aquilo é doente, velho. Aquilo é nojento, velho. O que é nojento? O cara tu viu, pendurado na teta da mãe lá, velho. Eu vi, cara. Mas o que é nojento ali, cara? Os médicos, cara, dizem que o ideal é você alimentar uma criança até os 6 anos de idade, cara. Tá, sério, mas com leite a cena materna. Foi nojenta. Mas a cena foi nojenta. Isso não diminui o fato da cena ter sido nojenta. Ah, cara, mas. O médico tem problema. Eu vou te falar, porque esses médicos eu lembrei claramente quando a minha mãe tava grávida da minha irmã. Ela tava com, acho que era o quê? 9 meses, sei lá, coisa assim. Acho que era 1 ano, não lembro. E ela falou isso pro médico. E o médico virou pra ela assim, minha senhora, a gente não tá em África, tá bom? Boa do médico. Boa. Tipo, e o cara é um médico consagrado, assim, rapaz, sério. E disse que não é até 6 anos. Disse que não é até 6 anos, cara. Isso é ridículo. É. Isso aí é pra quem não tem outro tipo de alimentação. Então dá Lógico. Peito a ele. Mas o guri é o senhor do Vale do Rim, velho. Ele é o Lorde Robert Arrim. Eu espero seriamente que seja detonado pelo Tony Stark depois, cara. Aham. Uhum. Certeza, velho. Puta que pariu. Ele precisa morrer, né? Naquele joguinho da Marvel ele seria o arqueiro. Inútil. Ah, de fato, né? Interna, Gavião Arqueiro, qual é o símbolo do Vale? Vocês vão começar com esse joguinho de Facebook, cara. Joguinho da Marvel de Facebook. Não, não, não, não, não. Então, vamos pular então pra outra família logo. Cansei desse. Vamos falar do Zarin, cara, não? Do Zarin logo? A gente tá falando do Zarin. A gente, porque não tem muito o que falar do Zarin, né, velho? Eu gostaria que, em vez de falar do Zarin, corta o Zarin, corta as asas do Zarin. De Arin mesmo, só tem a Lisa. Não, agora peraí, o Jordan. Peraí, rapidinho. Peraí. Vamos falar do Targaryen. Peraí, rapidinho. Ah, cara, chega os Targaryen são os últimos. Os Targaryen são os Westeros, cara. Calma, sossega aí. Eu quero falar da Dany, cara. Eu quero a Dany. Calma, rapaz. Eles são os últimos. Até eu concordo aí que eles têm, que eles são um ponto alto. Mas, tipo, ainda eles sobre não, o Shuri... Ela. Ela é. Só ela. Não, eu discordo plenamente eles, cara. Ela. Eles, cara. Na boa. Eles. Targaryen é o clã mais foda que existe, cara. Realmente. Ainda sobre os Tully aí, o Roster, o Jordano falando aí que... O cara era foda, velho. O cara conseguiu casar. Ele teve 2 filhas mulher. Uma ele casou com o Senhor do Norte. E outra ele casou com o Senhor do Leste. Olha pra ele, miserável. Na verdade, cara, ele aproveitou o papoco. Por quê? Porque ele tá ali no meio. A guerra ia pegar o tridente de um jeito ou de outro, chapa. E o que foi que aconteceu? Já que ele não tinha amizade com o pessoal ali e deu a sorte da filha dele já tá prometida pro cara do norte, aí o que foi que aconteceu? Ele viu que o pessoal do norte tava aliado com o pessoal do Vale ali, que seria o John Arryn, né? Que criou o Ned, que criou o Robert e tal. Aí ele só aproveitou o esquema. Ele chegou lá, ei, Ned, queixa ali pra mim, vai lá, já que vocês vão lutar aqui na minha casa. Ele tentou se proteger. Desenrola aí. No final, agora, tipo, e Lisa, ele queria casar inicialmente Lisa com o Jaime. Olha que cara ganancioso, olha que cara ganancioso, velho. Ficava um casal bonito, cara. Verdade. Verdade. Jaime Júnior mamando ali até os 6 anos. É, né? E aí? Não, Jaiminho Júnior tá lá e ele tem o Tomé. O Tomé é o Jaiminho Júnior, rapaz. Não, cara. Tomé, cara. Tomé pra mim, cara, ele é a ovelha negra dos Lannister, cara. Não fale isso, não. O Jaime, cara, a verdade é que tá, eu vou até voltar nos Lannister, cara. Eu vou até voltar nos Lannister, porque assim, o que surgiu, o que saiu da relação entre a Chiquinha e o Jaiminho, cara, foi o Kiko, cara. Verdade. Porque, tipo, ele é muito assim, sabe? Gentalha, né? O Joffrey. Exatamente. É, o Joffrey é um personagem que eu fico em dúvida de que eu gosto menos, do Joffrey ou do Robert, velho. Do Rei Robert. Eu acho que eu ainda gosto menos ainda do Rei Robert do que do Joffrey. Não, me poupa, desliga o Davis. Agora, um taco. Porra, tá, cara. Como é que tu gosta do Joffrey, cara? Eu não gosto disso, cara. Eu fico em dúvida do qual dos dois personagens eu odeio não, mais. Não interessa, cara. Podia ser... Sei lá, cara. Podia ser... Eu não sei quem, cara. Quem é o pior personagem da série, tirando o Joffrey, cara. Porra, não tem. O Robert. Calma aí. O Robert. Não tem. Não tem, cara. Não tem. Na boa. O Robert é muito mais massa que o Joffrey. A comparação. Não, Joffrey e Robert. Robert tá a milênios de luz como melhor que o Joffrey, cara. Entenda, exato. Eu não gosto de nenhum dos dois. Eu odeio os dois, mas eu odeio mais ainda o Robert. Não tem por que odiar mais o Robert, cara. Não tem motivo, cara. Ah, cara, o Joffrey nunca ganhou um torneio de boliche, cara. É verdade, cara. Não tem como. É tipo, ele ganhou, tá ligado? Quando ele mandou cortar a cabeça de Ned. Então, é de boa. Nossa. Que porra. Uma coisa a gente tem que concordar. O guri tem atitude, velho. Tem atitude, caramba. Ele é um retardado, cara. Ele não pensou. Preste atenção na lógica do Davidson. Quando um Stark toma uma atitude, ele chama de burrice. Quando um Lannister faz uma merda, ele chama de atitude. Chama de inteligência. Não, eu não disse que era uma atitude inteligente. Eu falei que era atitude. Oh, meu Deus. Vocês não vão me fazer defender o Joffrey, porque eu também odeio o personagem. Mas eu gosto menos dele. Odeio mais ainda o Robert. A gente sabe, cara. A gente sabe que tu paga pau por Lannister, cara. Não precisa defender o Joffrey. Não. Eu odeio o Joffrey e odeio o Robert. Os dois. Ah, ok. Vamos voltar pro Vale, então. Tamo bem longe, cara. Porra. Vamos pra outro lugar, ó. Vamos pro Vale. Ou vamos, então, lá pros Dorne. Vamos pra Stormland. Vamos, pô, pra qualquer lugar. Vamos parar de falar essas merda. A gente já passou pro Stormland, rapaz. Eu sei que a gente já passou. Tá bêbado. Ele virou Robert agora. Momento Robert. Não tem momento Robert aqui. Aqui é momento untada, cara. Alguém vai me chamar de Robert aí pra tomar untada? Tá, ok. Então, além desses povos aí que a gente já falou, a gente tem nos Sete Reinos mais duas localidades, vamos dizer assim. Só que a gente não vai falar muito delas porque elas não aparecem no primeiro livro. Exatamente. Aí você esqueceu dos Greyjoy de novo. Não. Eles estão falando pra onde, cara? Eu esqueci deles completamente. Porra, sempre tem que esquecer dos Greyjoy. Mas, cara, pra que a gente vai lembrar dos Greyjoy, cara? Porra, pra quê? Ô, Baiano, me fala o seguinte. O livro 1 lembra dos Greyjoy, cara? Lembra, rapaz, do T1. Só. O T1 é o Greyjoy. Que você tinha esquecido do T1, diga-se de passagem. Cara... O Theon, cara, é um escravo dos Stark. Então, mas o Theon é um Zé, mano. Não, ele é um protegido lá, tal. Convenhamos que ele ainda é um Zé melhor do que o Robby. Por quê? Porque no livro 2, o Theon ganhou um ponto de vista. E o Robby não. Exatamente. Então, mas cara, agora... ele é um super Zé. Mas como aí? Ele não, como o Robby. O Theon, cara, o é um escravo. Ele era um escravo, inicialmente, dos Stark. Não misture escravo não. Com protegido. Ele é um cativo. Protegido é o cacete. Protegido é o nome bonito. Ele é cativo, cara. Ele é cativo. Ele tá ali porque se o pai do Theon fizer besteira, ele morre, cara. Ele é um refém, então, um refém chique. É um escravo. É praticamente não, um escravo. Ele não é escravo. Ele faz o que ele quiser, rapaz. É, não, faz o que ele quiser. Existe uma diferença muito grande entre ele e a Chica da Silva, cara. Não tem nada a ver, né? Com certeza. Você nunca viu o Theon lavando roupa ali, viu? Exatamente. Não tem lerê. Se duvidar, imaginou o Theon na beira de um riacho batendo roupa, mano? Tá bom. Vida de Greyjoy é difícil. Ai, ai. Tá bom, tá bom. Mas enfim, acabou que a gente falou sobre o único Greyjoy. Já. Ao menos no livro 1, né? No livro 2 a gente tem mais, mas não vem ao caso agora. Não vem ao caso. Agora a gente vai falar de quem eu quero falar, então. De quem eu quero ouvir? Da Dani. Não, a gente não, a gente não vai falar sobre Dorne e Jardim de Cima, não? Hightower? Não. Não. Não merece. Não merece. Superficialmente? Não, nem cara, vamos falar. Dorne é o canto mais foda dos Sete Reinos. E Highgarden é legal. Highgarden é legal. Nesse primeiro livro a gente tem uma participaçãozinha da... A gente ouve falar da Margaery. Que querem botar ela no lugar da Cersei. Tem o nosso amigo Chupador, né? É, na série, o chupador de cana da série. Chupador de cana. No livro, aquela cena nunca existiu, por favor. Exato. Por favor. No livro, a homossexualidade de Henley e de Loras é subentendida. É incubada. É, não é nem incubada, porque incubada. Eu acho que todo mundo sabe já. Incubada é uma palavra muito deprimente pra isso, cara. Tipo, os Sete Reinos sabem. Os Sete Reinos sabem, mas de boa. Tá tudo tranquilo, tal. Vamos rezar juntos e acabou. Yes. Agora vamos falar do reino mais foda que existe aqui, cara. Não, ele não existe, cara. É, existiu. É subjetivo, cara. É subjetivo. A família, cara. A família ainda existe praticamente, né? É, vamos falar então da minha gostosa. Vamos falar da nossa gostosa. Sua. Peraí. Rapidinho. Eu vou ter que te juntar pra ver a minha? Pra virar sua o quê, rapaz? Sua amiga? Sua coleguinha? Virar minha. Relaxa. Quer levar um tata também, Teves? Ela vai ser sua... Pronto. Ela vai ser sua comadre, porque eu te chamo pro casamento. Pra ser padrinho do casamento. Beleza? Ele quer levar um tata. A Pamela tá dizendo aqui que vocês não pegam nem gripe. Ih! Beleza, eu deixo você ficar com a Dani, você ficar com a Sansa. Não, aí eu... Não, eu vou mandar um recado pra Pamela, Danzo. Amanhã a gente vê isso, né? diga aí, Jordano. Sansa ou Margaery ou Dani? Dani. Não, cara, eu vou de pau. Você vai de quê? Não entendi. Eu também não, escutei que você vai de pau, cara. Você virou eu vou de, eu vou de virou pau, batizão, cara. Eu vou de pau. Assim, depende, cara. Depende do Dot, por exemplo. A Dani, cara. A Dani. Você tem 3 dragões, cara. É aquilo que eu sempre indiscutível, falo. É indiscutível, mas se não fosse isso, cara, eu acho que eu iria na Sansa, cara, porque a Sansa é ruiva. Mas, rapaz, eu não sei, eu fico em dúvida entre a Sansa e a Margaery, velho. Rapaz, cara, eu não sei se a Margaery é tão bonitinha assim não, cara. Rapaz, pelo como descrevem ela no livro, ela é linda também, velho. É uma das donzelas mais bonitas dos Sete Reinos. Falando em Margaery... Eu digo que 5 putas são mais gatas que ela, cara. A Dani tem cabelo prateado, cara. Tem 3 dragões, cara. Vou na a Dani, cara. Tem cabelo preto, velho. A Margaery tem os cabelos pretos de Jardim de Cima. Não, não é preto não, cara. É castanho. Castanho, preto. Não, castanho é preto. Castanho, cara. Tem castanho diferença. Castanho é preto. Eu acho que o Davidson sofreu muito quando ele tava pintando no Jardim de Infância, viu, mano? Eu também acho. Mas, tipo, ela tem cabelos castanhos de jardim. Tá. E outra coisa, dizem muito... Você quer ver uma coisa? Dizem muito que Loras é bonito, que Loras é isso, que Loras é aquilo, e ela é muito parecida com Loras. Então significa que ela é bonita também. Ela parece um travesti, então, cara. Não, tá certo. Não, velho. Ela é feminina, ela é mulher. Mas ela é parecida com Loras. Se dizem que Loras é bonita, ela também deve ser. E as descrições mas delas... Mas quem é que diz que Loras é bonita? As meninas. Todo mundo diz que Loras é bonita. As meninas. Opa! As meninas. Opa! Eu acho que Hayley discorda de você. As meninas e o Henry diz isso. As meninas e o Henry, né? É. Já tem um representante mais sério, sério. Vocês já viram? Eu acho que a galera já deve ter visto o preview, né? O preview do... Na segunda temporada, e se ela realmente é gatinha do jeito que ela é, escolheram uma baranga, viu, cara, pra ficar no lugar dela. Rapaz, é isso que eu tô tentando falar aqui há meia hora, rapaz. Eu tô até estressado com isso, já desisti. Vocês estão falando dela lá escolhendo, cara. Pro inferno vocês todos. Eu vou me auto-untar agora. Eu não quero nem saber. Eu vou me auto-untar agora. Eu vou lá dentro beber uma água, depois eu volto. Não, você poderia auto-untar o Vini, né, Daniel? Como é, mas? Não, esse eu vou me auto-untar aí foi tenso. Não, cara. Não. Pleonasmo, velho. Ele é noob, não é? Ele não sabe o que significa. É que ele vai auto-untar o Vini. É, não tem justamente, como. Justamente, então não existe me auto-untar. Se você claro se, que existe. Se você vai é errado, auto-untar, mas claro que existe, não, cara. É pleonasmo, pô. Sim, cara. Cara, tu vai se suicidar, cara. Você vai se auto-suicidar? Claro. Quem vê vai entender, cara. Porra, eu sei o seguinte, vocês estão matando bonito o português aí. Eu vou ficar quieto. Começou contigo, Daniel. Português te matando agora? A verdade dói. Não certo, eu estou tentando te defender, cara, e você ainda vem reclamar? É, vai beber tua água, vai. Vai beber tua água, vai. É, eu venho. Eu acho que botaram aquela atriz ali porque ela é gostosa e porque ela tem fama de. Ela tem cara de pilantra. Cara, por isso que eu botaram sei, pra fazer pra eu tô esperando pra ver se a cena que eu vi dela assim realmente é essas cajuínas todas, entendeu? Ou se foi a cena realmente que tá. É, sei lá, não ficou fotogênica pra ela. Mas assim. Ela é Ana Bolena, velho. Não interessa, cara. Ana Bolena não é essas cajuínas todas, não, cara. Ela é Ana Bolena, velho. Ela é Ana Bolena. Eu acho que o que botaram é justamente pra gente olhar pra ela e pensar, pilantra, safada. Cara, mas não mesmo tem atriz nessas cajuínas todas, não, cara. Ela não é essas coisas todas mesmo, não, mas é isso que eu tô falando. Tô tentando justificar. Mas é isso que eu não entendo. Por que as putas de Game of Thrones são mais bonitas do que a donzela mais linda do mundo que cita na série, cara? Porque as putas vão aparecer nuas. Mas e as donzelas não vão aparecer nuas. Não interessa, cara. Botasse ela pra ser puta, então. Mas é o que eu tô te falando, cara. É aquilo que eu te falei. Se a puta não for bonita, não é comprada, cara. Não, velho, porque no livro as putas não são tão bonitas assim. Negativo. A gente não tem nem descrição das putas direito, cara, no livro. Tem sim, rapaz, tem. Tem umas putinhas aí que não é dessas Coca-Cola tudo, não. Mas vamos lá. Ah, umas. A grande maioria, velho. Convenhamos que o Tyrion sabe escolher, cara. Não, o Tyrion, é claro, ele tem dinheiro pra poder escolher, né? Então, quem mais pegou puta na série, cara? Tyrion. Não, o Tyrion foi o que mais pegou. Recorde. Recorde. Então pronto, cara. Ele tem dinheiro pra escolher as melhores. Ele é o Zulu das putas, cara. Não. Mas falando sério, ó, o Martin. O eu Martin fiquei em dúvida, tá eu acho que... A produção do seriado, cara. E ele deixa eu escolher uma baranguinha pra ser a gostosa, cara. Eu Você escolhe o ator pra interpretar, eu acho que vai mais pela interpretação do que pela beleza, entendeu? E tipo, beleza relativa. Personagem, uma mulher que você não acha bonita, outras pessoas acham bonito. É. Eu vejo a galera dizendo que aquela mulher que tá fazendo a Margaret é bonita, é linda, que não sei o quê. Eu realmente não acho, eu acho ela uma mulher normal. Não acho ela feia, eu acho ela normal. Não, é o que eu tô falando mas, baranguinha. Mas tem gente que acha ela linda. Entendeu? Mas assim, eu não sei, eu acho que isso é fanboysismo, cara. Porque não é, cara, ela não é. Ela é normal, cara. Ela é normal, eu tenho vizinha mais bonita que ela, cara. que a atriz que faz a Margaret? Sério, cara? Aham. Uhum. Eu também tenho. E, porra, mas tem, cara, gente que acha ela linda. Difícil encontrar, cara. É difícil. Não, pelo amor de Deus, cara. A HBO, cara, se a HBO pegasse uma das atrizes, sei lá, que fez Entourage, por exemplo, que é um seriado da própria HBO, cara, só tem mulher bonita, cara. Pegasse uma, cara, uma, entre 10 mil mulheres que apareceram nas 8 temporadas do seriado, eu acho, pra fazer. Porra. Aí. E aí, o galera, vocês entenderam por que que eu saí, eu fui lá dentro, eu voltei e eles continuam falando da atriz, cara. Exatamente. Eu acho que eu vou começar a virar hunter aqui, assassino mesmo. Vou matar meu Lorde, vou matar o escudeiro dele. E é isso aí, cara, que se dane. Aliás, cara, não, eu tenho um trocadilho muito escroto pra fazer. Eu aviso desde já, eu peço desculpa já aos ouvintes, tá? Mas vocês estavam tanto falando de Loras aí, de Henry e tudo isso, que eu cheguei lá na geladeira e eu peguei uma salada de fruta. Que merda, velho. Que merda. Que merda, velho. Salada de fruta. Que merda. Agora que eu me entendi, cara. Porra. Agora, sobre o Henley e Loras, velho. Que Jordano cena de merda, entendeu, cara. Eu tô tentando entender. Não, cara, eu tô quieto. Eu não vou me prestar a fazer nenhum comentário a respeito disso. Que merda, velho. Foi muito merda esse comentário, velho. Foi foda. Enfim, cara, depois dessa, voltamos ao assunto, né, cara? Vamos falar da Dany? Ou tá difícil? A gente tá protelando. Viram, tá empurrando. Viram, meus caros ouvintes? É assim que se muda de assunto, entendeu? Não, beleza, mas você não entendeu o assunto que a gente vai voltar, cara. Porra, mais tá? Não. Vamos falar do Targaryen logo, pelo amor de Deus. Olha só, se não começar a falar do Targaryen, eu vou começar a virar traidor do meu reino. Esse aqui tá virando um Stark já, é blá blá blá virar Hunter, blá blá blá, untar todo mundo. Chega, velho. Não, cara, mas... O melhor cara... de tudo, ele não unta ninguém, que nem os Starks. Stark não unta ninguém. Ai, meu Deus do céu, pronto, sigo dele. Untei ele. Quem é que eu não unto? Só pra ficar claro. Quem é que eu não unto? Ele fez mais do que o Ned fez a série toda agora. Meu Deus. É. Só não grita que foi pela honra agora, cara. O quê? Só não grita que foi pela honra. É. For my honor. Acabei de ser untado pelo Vini aqui. E por isso que eu tô dizendo que ele fez mais do que o Ned fez a série toda. Eu acho que isso já ficou entendido pro pessoal. Bom. Tá, vamos falar do Targaryen agora. Vamos falar da Dany. Nossa... Nem sei mais, né? Ela é loura ou ela é prateada? Dany é gostosa. Gostosa, eu sou gostosa. Ela tem pelos prateados. Esse cast tá machista demais, rapaz. Gostosa. Dany é gostosa. Sim, então pô, machista, a Dany homofóbico. Tá faltando uma mulher aqui. Se a mulher não gostou achando machista, que entre. Que tente falar. Que venha pra cá falar. Comente, reclame. O podcast tá machista, homofóbico. Vocês tá podem aqui voltar a falar da Dany, cara? Eu quero falar da Dany, cara. A Dany é gostosa, cara. Gostosa. Todo... Vai, a Dany é gostosa, vai. Então, ó, seguinte, eu vou avisar aqui, nossa amiga Pamela tá se manifestando aqui, entendeu? Ela falou, tipo, galera, chega de parar, chega de como é que é, tipo, o que ela escreveu, seus putos, para de, como é que é? Caceta, peraí, seus putos, para de falar que a Dany é gostosa, eu não aguento mais, entendeu? Então, vamos parar logo, senão... Ô, Pamela, levanta a blusa aí, Pamela. Levanta a blusa aí, dá uma rebolada. Que isso, a violência com a menina, cara. Não, vamos voltar pra Dany. É aquilo, a gente já falou aqui, mas é aquilo que eu sempre falo, sabe? Tipo, a Dany tem o que todo homem sempre quis ter. Três dragões. Exatamente, três dragões. Na verdade, um só. Na verdade, eu queria um só, cara. Ela tem três, cara. Me dá um, cara. Rapaz, eu vou dizer pra vocês. É, Dany, dá pra mim. Dá pra mim, Dany. Desculpa, Pamela. Foi mal. Rapaz, eu vou dizer pra vocês. Um dos melhores capítulos do livro 1, pra mim, é o que a Dany... É a primeira vez da Dany, velho. Rapaz, é hardcore, cara. Não, aquilo dali, cara, eu fiquei com pena dela, cara, desde o início que o irmão dela vendeu ela pro Drogo, cara. Que forjou o casamento pra ela. Cara, ali eu fiquei com pena dela. Cara, eu não, isso, não foi, né, cara? Foi dó, cara. Eu fiquei com ódio do irmão dela, cara. Massa viseiro dizendo, minha irmãzinha querida, olha, tá vendo isso aí? Se isso fosse me dar um exército, eu deixaria todo esse exército do traque te fuder depois. Os cavalos. Se isso fosse me dar um exército. Não. Cara, pena que o Viserys não é irmão da Cersei, né, cara? Se fosse, ele tinha a guerra ganha, viu? Exatamente. É. Verdade, cara. Mas, cara, esse cara é ridículo, cara. Eu já queria ter matado ele, cara. Desde que ele apareceu, cara. Eu achei ele ridículo. Ah, pô, cara, a morte mais bonita que eu já vi na minha vida. Em tudo quanto é sério, tudo quanto é filme. Eu tenho um vídeo do Xambi que discorda disso, viu? Você tem o quê? Eu tenho um vídeo do Xambi que discorda disso fortemente. Claramente. Cara, já morreu de tudo que é jeito, coitado, velho. A gente vai deixar aqui o link, galera, vocês vão ver. É, convenhamos que quando for ter um live action de Dragon Ball Z, o Xambi vai ser o Kuririn, né, cara? Porque ninguém morre mais do que o Xambi. Verdade. O Piccolo, cara, tem o Piccolo. Imagina o Xambinho agora de verde, cara. Porra, seria foda, velho. A gente vai botar o vídeo pra vocês darem uma conferida depois. Isso aí. Mas a Dany é foda. A parte que ela tá... Oh, meu Deus, a parte que ela tem a primeira vez dela com o Drogo. É uma maravilha, rapaz. Maravilha. Oh, o capítulo bom da Azurra. Porra. Não, ó, mas assim... Uma pena da guria, cara. Ela convenhamos, chorando, convenhamos, cara. Convenhamos. Na série, tiveram a decência de deixar ela com quantos anos, hein? 17, é? Na a série tem 20 e porrada, cara. E na série ela tem 18. Na série ela tem 18. É, na série ela tem 18. Mas no livro, cara, imagina tem o 14. Drogo. O Drogo que eu imagino o Drogo daquele tamanho, cara. Eu imagino o Drogo próprio Conan. Agora sim. Em cima da menina. Né? Porque ele é o Conan. Entenderam a piada? Pois é. Uh-huh. E imagina agora, cara. Ele com a menina de 14 anos, cara. Velho. Eu não sei, foi tenso, foi tenso. Tudo bem que naquela época tinha isso. Naquela época, assim, no... Na cidade. Aham. Uhum. Existe muito disso, mas... É tenso, velho, é tenso. Pô, deu uma pena dela, cara. Pô, vontade de matar o irmão dela, cara, na boa. Rapaz, no livro, quando você lê o capítulo da primeira vez dela, não é bem pena o que você sente, a reação que você tem. Não é mesmo, não. Porra, David, tu gostou daquilo, cara. Você leu o capítulo? Cara, eu vou ler o capítulo. Então, David, fica aí pra gente, o que você sentiu quando você leu? É. Rapaz, não vem ao caso. Vem ao caso, sim. Você tá falando que sentiu uma coisa boa? Eu senti a mesma coisa que vocês sentiram. Vocês que leram o capítulo sentiram. Ah, cara, eu achei bizarro, cara. Velho? Eu achei até engraçado, cara. Velho, o capítulo que ela... A primeira vez dela? A primeira vez dela, ela tá super excitada, velho. Não, velho. Na primeira vez dela, ela tá... Velho, a primeira vez dela é aquele super diálogo dela. Não. Aí cara, ela tá chorando, cara. Ela tá chorando, não. Quem fala não é o Drogo, que ele só sabe falar não. Aí ela pega o dedo dele e bota nas extremidades dela e diz sim. Isso é de quem tá sofrendo? Quem tá sofrendo, não, quem tá sofrendo guia o dedo do cara pra Xana? Não, cara, mas foi tenso, cara. Foi tenso. Ela tava chorando, cara. A bichinha, ela fez isso ali de obrigação, cara. A mesma coisa que... Deixa eu ficar calado, que eu ia dar um spoiler agora. Não, velho, ela tava excitadinha. Ela tava excitadinha. No começo ela tá. Ela não tá gostando. Ela tá excitada, velho. Naquela. Velho, que 13 anos. Pega ele, velho. Não, velho, ela tá. Pô, velho, ela tá. Caramba, velho, ela tá excitada, velho. Eu li recentemente. Pronto, o Davidson, além de Lannister, é pedófilo agora. É, pedófilo, cara, olha só. Não, velho, cara. Eu fiquei com pena dela, cara. Fiquei com pena dela. Na série dá pena mesmo. Na série dá pena. Mas no livro não. No livro dá pena até essa primeira vez. Na primeira vez você fala, ah, safada, tá gostando, né? Sua safadinha. Safadeia, você gostou? Porra. Ah, ok. Vamos continuar então. Chega da. Ok, se ela gostou, se ela não gostou. O que interessa é se ela gostou outras vezes depois. É. Depois tudo bem, cara, mas a primeira vez eu não achei que ela gostou, não. Ela é o fogo das crônicas, então vamos nessa. É, se vocês soubessem o que ela faz nos outros livros... Ah... Foi não, você... Puta que pariu. Ficou totalmente subentendido o que ele faz quando tá lendo os capítulos da Dani. Não ficou subentendido, ficou totalmente subentendido, não ficou, gente? Baiano lê os capítulos da Dani no banheiro, cara. Exatamente isso, cara. Deu pra entender. Rapaz, tem os capítulos da Dani que eu te contava. Eu acho que o da Dani e o do Jamie, viu? É, da Dani e do Jamie ele lê no banheiro, cara. Não, o do Jamie não lê no banheiro, não. Não, mas o da Dani eu fico pensando aqui, rapaz. Tem uns da Dani aí que vocês vão ver aí no livro 3, no livro 2 aí. Enfim. Vamos mudar de assunto que isso tá ficando pessoal demais. Eu sei o seguinte, cara. A Pamela tá chiando pra caramba aqui, cara. Deixa a Pamela cantar. É, Pamela, que eu posso fazer reclama comigo, não. Unta a Pamela. Acabou. Não, unta a Pamela não, velho. Não, pensa não. Coitada da Pamela, cara. Eu não unto mulheres, cara. Não posso fazer isso com ela. Vou te apresentar uma brother minha chamada Cersei. Aí ela unto e unto você junto. Então pronto, apresenta a Sansa. Aproveitando que a gente tá falando já de Dani, né, o quanto ela é... Gostosa. Voluptuosa. Vamos falar logo aqui dos personagens queridinhos, né? Da série do... Game of Thrones. Quem seriam os personagens queridinhos pra você? Davidson, você. Quem seriam os personagens mais queridinhos pra história? Tem quatro personagens que... É queridinho pra mim, é queridinho no livro. Não vai acontecer... Não acontece... Tipo, pode ter certeza. Esses quatro personagens não vão morrer. vai acontecer algumas merdas, vão eu sei que vão ter dois problemas. Mas dois esses... vão morrer, eu só garanto dois. Uhum, mas tem esses quatro personagens aí, eu acho que eles são inatingíveis. Pode até acontecer algumas coisas como acontecem, mas nada que mate eles, não. Que é o Tyrion, a Arya, a Dani e o Jon. Cara, eu ainda acho que eu vou ver o Tyrion morto, ó, cara. Eu tenho essa sensação. Eu também acho que o Tyrion vai morrer também. Rapaz, não vejo como. A Arya, eu tenho minhas dúvidas, mas assim, eu acho que ela vai deixar de ser Arya. Não sei. Eu acho que é ela que vai tirar a personalidade Stark dela. Eu acho que a Arya vai se tornar uma ultra fodona quiladora de muita gente aí. Ou ela morre na última guerra. Eu sei que alguma coisa vai acontecer com a Arya, cara. Que nada, rapaz. Esses quatro personagens cara, aí. Tipo, e viraram queridinho. Eu acho que a Arya não morre porque ela é criança, cara. E assim, por enquanto... Pior é se ela for estrupada e não for morta. Não. Por o quê, Vini? Por o quê, Vini? Não, peraí. Por o quê, Vini? Estrupada? Isso aí. Ai, Deus do céu. Mas enfim, velho, se a Sansa não for estuprada, quem é que vai estuprar a Arya, pelo amor de Deus? Exatamente o que eu ia falar. Se a Sansa não for estuprada, cara. E olha que a Sansa teve situação, no final, cara. Por favor. No final das contas, em Game of Thrones não existe estupro, velho. Não, cara, que é isso? Não? Que é isso? Jamais. Ninguém é estuprada lá, velho. Tô tentando aqui lembrar um personagem que foi estuprada, mas. Aquela bruxa lá que a Dani salvou? Pronto. É uma. Aquela bruxa lá não conta, velho. Ela aparece, mata o Drogo e depois desaparece. Morre queimada. Ela apareceu pra dar vida pelos dragões. Mas ela não foi estuprada, cara. Por que ela não conta? Mano, não conta. Ela foi. Porque ela é personagem corriqueira. É corriqueira não. Sem ela, o dragão não tava aí, não, cara. Beleza. Em Westeros, ninguém é estuprado. Ninguém? Cara, eu só te falo um nome. A montanha, cara. A montanha não estupra. Nenhuma personagem que a gente conheça, rapaz. Escuta. Ah, cara, porra, também tu quer o quê, cara? Você quer o quê? Você quer o Jaime estuprado, cara? Não, porra, não. Jaime é intocável. Aí, viu? Ele quer o Jaiminho. O Jaime é intocável. Deixa o Jaime falar disso. Por que vocês têm que falar do Jaime? Não, cara. Não, por que vocês têm que falar do Jaime, rapaz? Vamos falar dos quatro queridinhos, rapaz. Porque não acontece nada de ruim com a Dani nem com o Jon. Só não, com a Dani e com o Jon. A Dani e o Jon, agora sim você falou uma coisa certa. A Dani e o Jon são intocáveis, cara. Pode o mundo e pode o Westeros explodir que os dois saem vivos. Mas... É, até porque a Dani tá fora de Westeros e o Jon tá na muralha. Tá na muralha. Eles são isolados da merda toda. Pode pra merda nenhuma acontecer com eles. É o planeta, então, que não acontece nada com eles, cara. É. No dia que o Marcos estiver escrevendo assim, então, Jon... Levou uma flecha bem no seu... Seu joelho. No joelho, cara. Skyrim, verdade. Skyrim, lembrando, cara. Gente, que nossa base pra falar que não acontece nada com nenhum dos dois é o livro 1. Estamos nos baseando na série no livro 1 só. Se acontece alguma coisa com esses dois personagens em outros livros, em outros momentos, a gente não sabe, a gente não tá falando. Saber a gente sabe, mas a gente não quer falar. É. Eu não sei de nada. Eu não sei. E tipo, o Tyrion e a Arya, rapaz, eu acho que eles são queridinhos justamente por serem carismáticos. Tudo bem que o Jaime é pra isso. O Martin não tem essa de personagem queridinho, não. Mas tem uns personagens que você percebe pela escrita que não vão morrer. Tudo bem que ele me enganou com o Ned. Cara, mas... eu não sou pedófilo, mas a Arya é foda, cara. Ah, que tem uma coisa a ver com outra? Eu achei que a Arya era gostosa, cara. Eu te juro. Não, cara. Não, mas ela é foda, cara. Não adianta. Ela é foda. Rapaz, no universo Game of Thrones, 11 anos ou mais, já tá no quilo, velho. Já tá de boa. É no universo de Game of Thrones, pô. Mas aí é muita pedofilia, cara. É, no universo Game of Thrones. Não tô falando que eu pego menina de 11 anos, tá doido. Mas no universo Game of Thrones, 11 anos já é... Já tá no quilo pra casar. Se menstruou, já casa. Pois é. Não, mas é, eu sei lá, cara. Eu não acho. Eu ainda acho, realmente, eu concordo com o Jordano. Eu ainda acho que o Tyrion vai morrer, cara. Eu também acho que ele vai morrer. Não acho não. Nem ele, nem a Arya. Eu acho que não acontece nada. Não acontece nada com nenhum dos dois. Na boa, velho. A Arya... Eu não vou falar nada não, cara. Porque vão dizer que é fanboyzinho. Mas a Arya sofre pra caralho, velho. É isso que... A questão é justamente essa. Ela sofre pra caramba, mas nada atinge ela diretamente, fisicamente. As situações que ela passa, velho, ela tem muita sorte, velho. E mata. Ela tem muita sorte, velho. Tipo, é uma série de fatores que contribuem pra ela sobreviver. E pra ela crescer, forma, pra ela evoluir, né? Pra ela ganhar experiência. Da mesma forma. Área de evoluir para... Da mesma forma. Assim! Da mesma forma que, tipo, uma série de fatores contribui pra manter o Tyrion vivo. Tudo bem que ele se lente, tudo bem que ele se lasque e tal, mas tudo bem que ele ouça um bocado de coisa do pai, mas uma série de fatores contribui pra que ele fique vivo. Mas são duas personagens que são inatingíveis. Mas cara, na série, cara, deu a entender que o pai, o Twin, ele tava gostando do Tyrion, cara, na série. Não, o Twin reconhece o intelecto do Tyrion, mas... Gostar dele não gosta, não. Ah, começa a gostar, velho. Segundo o próprio Twin, Tyrion matou a mãe. Porra. Enfim. Enfim, finalidade, acho que era isso, né? Tyrion tem complexo de Édipo às avessas, cara. É. Exatamente. Exatamente. O Tyrion sofre desde que nasceu, cara. Então dizer que o cara é queridinho é foda. É, o cara é uma penitência, cara. O cara é uma própria penitência, cara. Ele próprio, né? Um doente. Não, se for assim também, então a Dani não é queridinha, porque ela também sofreu pra caramba com Viserys. O Snow também não é. O que não foi é... que o Viserys fez pra ela ali de casar ela com o Drogo, cara? Antes disso, era tortura psicológica. Não vá acordar o dragão. Me poupe, viu, chapa? Viserys é isso, cara. Viserys é isso. Ele fala blá blá blá, acordar o dragão. Blá blá blá, tenta... blá blá blá. Então pronto, vocês vão dizer então. Essa porra desse dragão não acorda. Então, beleza. Snow. Ali vivendo com o Catelyn. Ah. Pra mim, qual é o terror que ele sofre? Come da comida boa. Tem um teto pra dormir. O Tyrion também come da comida boa, também tem um teto pra dormir. Tem dinheiro pra pagar a puta. Sim. Mas o Tyrion é feio pra cacete, cara. E o John é torturado lá pela Cersei. O Tyrion é feio pra cacete. O Tyrion é discriminado pra... Peraí. O John é torturado pra Cersei? Pela Cersei não. Pela não. Catelyn. O que é Cersei? O que é Cersei tá fazendo no Winterfell? Não, porque eu ia falar que o Tyrion é... Winterfell, cara. É porque faz frio lá. Winterfrio, entendeu? É, o Winterfrio. Nossa, velho. Nossa. vamos aproveitar isso. Vamos encerrar esse podcast por aqui. Já tá tarde. Não, peraí. Não, eu acho interessante. A gente falou de personagens protegidos. Vamos falar então de personagens que só se ferram, cara. Rapaz. Ah, cara. Vamos falar. Sansa, velho. Sansa, cara. A Sansa é o tipo de personagem que... O Martin botou ali e falou assim: essa vai ser objeto de sequestro de todas as entidades possíveis enquanto eu estiver. No começo, é engraçado a gente falar isso aí e tal. Que o Jordano, quando viu a Sansa, ele pensou: essa menina vai ser estuprada. Eu também, cara. Não foi quando eu vi, cara. Foi quando eu vi a situação. Chega cão de caça, comeu. Chega Joffrey, eu vai comer. Chega guarda real, vai comer. Pronto, chapa. Até, não sei não, cara, eu vou ficar calado pra não dar spoiler, mas é foda, velho. A situação que botam ela ali, cara. Mas convenhamos, ela mesma criou essa toda a situação pra ela. De quem foi a porra da ideia de querer ir pra Porto Real pra se casar com o príncipe pra virar rainha um dia? Virar igual a Cersei. Ela quer ser igual a Cersei. Foi do rei. Uhum. A ideia não foi dela, não. Não, desde o início que ela viu o Joffrey, ela gostou dele e queria se casar com ele. Qualquer menina no Sete... Todas as mulheres do Sete Reinos queriam se casar com o Joffrey. Ah, peraí, né? Zarya. A Arya não conta, a Arya não é mulher do Sete Reinos, não. Ah, peraí, epa, a Arya é foda. Epa. A Arya é muito mais mulher, viu? A Arya é menina do Sete Reinos, ela não é mulher. Não, a Arya é muito mais mulher do que a Sansa, cara. Ela é muito mais foda. Ela bota moral, cara. Acabou, cara. Velho, vocês podem gostar da Arya, falar que a Arya é foda. Eu até admito, a Arya é uma personagem foda. Mas mulher, muito mais mulher que a Sansa, ela não é, não. É sim. Não então... é por idade ainda, bichinha. Justamente, então se ela não tem idade, ela é menina. É por isso que eu tô falando, todas as mulheres do Sete Reinos, todas as mulheres que pensam em casamento lá. Você tá triste hoje, viu, cara? Por que eu tô triste? Suas piadas já foram melhores. Eu falei. Agora nem reparei. Pra você ver, né? Pra tu ver até onde que vai a cara de pau dele hoje. É. Tô vendo que esse cast vai ceder o recorde daqueles efeitozinhos de drums effect. Mas sim, vamos aproveitar aqui pra poder... Que a gente já tá sambando demais entre o livro 1 e 2. Então vamos engatar logo essa zona de spoiler aí. Olha eu. Hoje é festa na... Beleza, vida. Velho. Isso não cabia. Deixa ele cantar. O pobre se sentir feliz, cara. Vai, continua, Globeleza. Vamos lá, Globeleza. Vamos lá, Dani. A Dani. É a Dani do cast. Vai lá, Dani. Vamos, Dani. Não, ele não é a Dani. Enfim, cara, vamos encerrar, porque já passou de 2 horas da manhã. É isso aí, galerinha. Eu não sei se vocês perceberam, mas foi mais uma conversa... Foi uma brincadeira que a gente fez com a série, né? A gente tentou aqui o máximo, entendeu? Se você realmente quer ver alguma coisa séria sobre isso, você pesquisa na internet. Valeu o livro, que é muito bom, uma história que vale muito a pena você conferir, entendeu? Mas não vale a pena dar 50 conto num livro desse? Vale a pena sim, eu daria 100. Vale sim, cara. Vale mais a pena, cara. Porra. Ah, meu Deus. Eu tenho 4 livros aqui em casa, cada um custou R$50. Eu tenho os 4 livros aqui em casa, cara. Eu tenho 4 livros aqui em casa e eles custaram R$37. R$37, né? Comprei na pré-venda. Eu nunca comprei um livro de Game of Thrones na pré-venda. Sempre compro depois. Todos os meus custaram essa faixa também. Todos de pré-venda, cara. Eu nunca compro nenhum de Game of Thrones em pré-venda. Mas se bem que cada um custou R$50, mas eu só comprei 2. Que foi o livro 2 e o livro 4. Porque o livro 1 e o livro 3... Enfim, ninguém quer saber quanto foi que tu gastou no teu livro. Vamos encerrar. Falou. Vamos encerrar o cacete, vamos pra zona de spoiler. Exatamente. Vamos então, a gente se despede do nosso amigo Vini aqui e se despede desse áudio também, porque a gente vai separar para você não ter confusão, né? Embaixo você vai ter outro áudio, se você quiser continuar, você vai pra zona de spoiler. Exatamente. Tchau. Rapidão. Falou, galera, até mais. Beijo. E pra quem fica por aqui, a gente dá um tchau. Até... daqui a 15 dias. Seja lá que hora você estiver falando sobre o game. Beleza, tchau. Enfim. Tchau, galera. Bye, bye. Na zona de spoiler.